crocodilo, amor. O animal toca tudo do para. O animal toca tudo do para. Caixa postal, amor, liga pra mim. Quero ter você aqui. Liga, eu vou te buscar. Hoje eu quero te amar. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, de patrês e dando show. Vou com os irmãos Gordo e Gênio Pressão. Ao som dessa canção toca pra nós aí, Nick e Marlon Beach. O incrível chegou. Sou um crocodilo, amor. O animal toca tudo do para. O animal toca tudo do para. O incrível chegou. Sou um crocodilo, amor. O animal toca tudo do para. O animal toca tudo do para. Anda, os Brontes, a maior referência em Melody. Caixa postal, amor, liga pra mim. Quero ter você aqui. Liga, eu vou te buscar. Hoje eu quero te amar. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível.